serviço maneiro, não me falta trabalho, o que falta é dinheiro. Com salário maneiro, vida levar, jogo perto do branco, seja um piaçar, com todo menino pra gente criar, esse choro nervoso, que raiva que dá. Ganho a vida como posso, fio como dá, nunca que dá. Vivo pra trabalhar, continuo à mercê da vontade da sorte, que raiva que dá. Vivo pra trabalhar, continuo à mercê da vontade da sorte, que raiva que dá. Fazendo sapato, sou bom sapateiro, tocando viola, sou bom violeiro. No escolho pesado, ao serviço maneiro, me falta trabalho, que falta é dinheiro. O salário não é nico, que vida levar, jogo preto branco, sem jogo de azar, com tanto menino pra gente criar, esse choro nervoso, que raiva que dá. Ganho a vida como posso, fio como dá, nunca que dá. Vivo pra trabalhar, continuo à mercê da vontade da sorte, que raiva que dá. Vivo pra trabalhar, continuo à mercê da vontade da sorte, que raiva que dá. Que raiva que dá. Que raiva que dá.